2. Quero é 312, autorizado pouso Pistão 0, 101, 50 graus, 149. Chame o centro Recife, frequência 12685. Recife 2685, azul 4234, bom dia. Azul 9169, voo autorizado LS, ajuste no 021. Ana, correndo o nosso, no 021, 9169. Azul 2783, centro frequência 1260. Center 1260, azul 2783. Final no 7, Zulu Atalima. O Zulu Atalima, autorizado por posto no 7, em turno 50 graus, no 49. Sério. Xané 6312. Solo 10, direita, solo 2.1. Puxa, na 6312, chamou Antônio. Thank you. Santos, do Tanzão, não é nada. 19, chama a torre, 198, 95. Exato, 95, tá vendo? Azul 9169. Bom dia, confirma a visual, cara. Afirma? Azul 9169, autorizado, posto pista no 0, retorno 60 graus, 1 no norte. 7939, Azul 1, Rota Lima, Sol Azul 2, qual partida? Rota Lima no corte Patica frequência táxi ao Uno 69, solo 03, direita solo 201. Pois é. A sua notificação do serviço chegou da BES para 4 mil pés, existe ano 021. Sustado no 021, desce via bomba, para pelo. Obrigado, Flores, pelo 3859, desce para 4 mil pés. Passage Cocker Dance descends via my arrival at level 050, QNH 1021. Posição no pátio 5 agora, cópia. 1095, aguardo minuto. Cópia, informação Índia número 2. Chinanas Cocker Dance descend via my arrival at level 060. Okay, this is my arrival, right? Yeah, this is my arrival. Localize to Chinanas, QNH 1021. QNH 1021. Qual é o site que você encontra? Autorizado Ituberá, Serra, Serra, Delta Mike, nível 040, decolada 17, com primeira curva direita na saída Arbor, após direto. Transfone 5044, controle em 120, decimal 8. 5044. Confirmando a arbor após direto. Minas do Lobo, se proteger na escola, confirma o POV. Gente, Minas do Lobo, para acionamento, táxi, chama a torre em 118.95, altímetro 1021, bom voo. Autorizado nível 360, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Após Elefa, nítido e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-1-1-1-6, controle 1-2-0, decimal 8. 360, conforme rota. Transponder 1-0, direita Arbor Elefa, nítido. Após conforme a rota, transponder 5-1-1-6. Controle 208, voo 09. 1-0-9-5, atendimento correto, a porta pronto para o pushback acionamento. 4859, cumprindo velocidade. 3859, desse para 2, até os projetos na LS pistão 0, repete estabilizado. Pistão de fio, autorizado na LS, formará, 3859. Sete Romeu, sete vermelhas, nordeste Salvador, contato radar, vai na pistola de bosta, para antes de captar a chegada e a parte da desistida. O Papa sete com mais informação engine plus, confirma parte da pista de recorte. Parte 4, posso controlar o sistema. Confirma o nível solicitado.

zero, zero, zero, zero. Direita, chamou o solo, tá 3259. Temos o Luffy. Autorizado, táxi, via táxi em Alfa, Juliette, posição 04. Autorizado, via Alfa, Juliette, para 04, via 3.9. América 229, good morning, me tem approach, report running clear. América 229, me tem approach. Hold 199 in the ground at 35, by right, from ground 121, small one. Right ground 1211, go 2199, have a nice. 095, estamos tendo posição de vitória 997, na saída. Isso mais baixo. Ótimo, quadra. Mais precisado alinhar e decolar no 7, Netuno 60 graus, 119. Alfa Juliette, position 06299. Pronto, confirmo o Lima 08 na tua proa, agora a próxima vez. Prossegue na saída da bola, Lima do Golfo, controle do 0.8. K229, wind 160 degrees, 1 to north, clear to land on your 0. Tango Lima, Lima Golfo, contato radar, decolagem, Lima Golfo, sai da arma, para nível 040. Tranquilo, controle da presente? É, eu digo, o reporte passando farol Tapan, o Eco para Mike. O papai com Mike. Farol Tapan, vou reportar. Mike, livre a sessão 1 no meu peixe, prosseguindo o corredor axé, controle 20.8 também. Ok, vai acender a mil pés, ou vai chamar o controle, o papo é como? Vou no 095 após aeronave, conta final, autorizado ali, manter, pista no 0. Após a América, o 10 até Taubaté, nível 320, saída da El, Leda, Motiva, e sem uso 10, primeira curva direita. Transponder 5127, frequência do controle de Salvador em 120.8. Retorno 79, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. é autorizado mil pés e já eu vou te passar o estimado para terminar já. Supremo Lima Velegão, você autoriza a partir de 2 mil reais para a Guilherme de Guaraná? Lima Velegão, você autorizado, repassa até aí. Para Papa Romeu, eu desço para 4 mil pés, a gente no 0 do mesmo. 4 mil no 0 do mesmo, vamos lá, no 0 do mesmo. Aqui no 0 do mesmo, já tinha Papa Romeu. Controle, o Papa é com mais? Controle, o Papa é com mais? O Papa é com mais, estou 25 minutos para ingresso na terminal Ilhéus. Autoriza manter a proa direta do Porto Seguro da presente, estou com uma chuva aqui bem na minha proa, no corredor da fé. A proa é mais para dentro da água. É, como é que autoriza ele direto para o Porto Seguro? Vai direto para o Porto Seguro, tá bom? Controle, o hotel Juliette Serra, espera descida de 500 para o site. Papai, como é que confirma se irá sentir dois ou subirá para o nível? Eu estou sentindo 260 para 1960. Vou manter certo, enquanto está a dar, depois que eu vou passar a chuva. Papai, como é que controle o sangue? Papai, José Serra, informe o tráfego na posição de 2 horas, meia milhas, mantendo 500 pés no rumo sudoeste, um Bravo 407. Qual é a posição do tráfego? A posição 2 horas? Eu tenho direção, tráfego de 2 para 3 horas. Ok, ciente do tráfego, já temos ele aqui no equipamento. Vamos ver a cena. Lula, Lula, Lula, Lula, olha como subiu pra São João, cara. Oito, bom dia. 0060. Guarda, Salvador. Andrei, Salvador, voa na 033. Controle, voa na 095. Bom dia. Agora meu atraso da Serra, dois para 106. Salvador, voo 9933. Voo 9933, eu estou em notificação, deixa eu ver chegada a para 4 mil pés, a gente no 022. Receptor, via chegada a bosta, até 4 mil, no 022, voo 9933. Controle, voo 0950. 10, autorizado sinal, ele está no 0 e está estabilizado. 3304, que eu tenho controle? Negativo. Confirma 3304. 3304, desço para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, pistão 0, reposta estabilizada. 2 mil, reposta estabilizada ILS, X-8-3304. Controle, voo no 095. Voo no 095, contato radar na decolagem, supervia saída da árvore para nível 360. Via árvore 360, 095. Yunus 70, informação Juliette, autorizado Serra Bravo, Kilo Papá, e Apêndulo 10 até Pubase, Apêndulo 16, Bravo até o Zulu, após direto Chamoide, Apêndulo 30 em Tite, após prossegue conforme o plano. Nível 340, perfil de saída Dial, Leda Motiva, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5134, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Torre, é o Papa Romeu até o Juliette Serra. Azul 9170, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Acabamos. Tem mais um negócio? Sim, para o controle? Acabamos. Tem mais um negócio? Tem mais um negócio para você? Acabamos. Tem mais um negócio para você? Tem mais um negócio? Plano modificado 1145. Primeiro de agosto, plano modificado 1145. Tá, 3304. Tá, 3304, sendo que eu recebo 1995. 295, tá, 3304. Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, autorizado pouso pistão 0, 21, 0 graus, 109. Eu pouso pistão 0, tá 3304. Pouso pistão 0, 3-0, repito. Xenia 6312, temos pré-autorizado nível 350, copia e aguarda nova autorização. 350, Xenia 6312, autorizado Recife, via Pêndulo 17 até Potro, após direto. Nível 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5141, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado nível 350 para o patrão de roupa 17 pontos, decola 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, transponder 5141, controle 120, decimal 8, Xenia 6312. Xenia 6312, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte era pronto, Xenia 6312. Na sobre o Juliette Serra, autorizado 5 pela direita 17, ponto final. Hotel Juliette Serra, autorizado, circuito pela direita 17, reportada na final. Hotel Juliette Serra. Uma 095, chame centro Recife na frequência 1-2-0, alterna 1-2-3-8. 1-2-0-2-8-8, bom dia. Solo 249, direita, solo 2, 1. Solo 249, direita, solo 2, 1. Bravo 201, no Santa 304. Bravo 301, na sua notificação, está vindo chegada a peça para 4 mil pés, ajuste 1021. Vento 170 graus, 149. Autorizado, posição 17, hotel GDSR. Tá, Foxtrot. 3304, autorizado, táxi, via taxi em Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, 07, Foxtrot, 3304. Ano 79, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Informei depois da companhia, ingressando na posição 07. O 9933, desse para desligar, autorizado na ILS, estão no zero, reporte estabilizado. 2 a 3, autorizado IADS, fecho 90, reportarei estabilizado, vou na área 33. Caso 9170, Lívia Sonar, reporte pronto para o táxi. Eu vou reportar curto final, Sérgio. Vai parar a curta lá na cidade do Alfa Romeo. Qual a origem do voo? O Alfa Romeo, procedente de Serra Brava, pelo Golfo, Capitão Grande. Ok, graças. Ana Ana, Gol 1169, 3000 feet, 1021. 3000, 1021, Gol 1160. Chalé 312, posição 3, puxa para. Chalé 312, Aguarde para o pushback de acionamento devido ao Embraer da Azul efetuando o push no 01 e após um táxi do Airbus da TAM que efetua o push no 09. Contato, era 209, então. O jet Juan Romeu, felizmente a aeronave da 10 foi cortada na aproximação. Você vai prosseguir como número 2. Ao interceptar a final do número 7, faça um 360 pela direita e reporta interceptado a segunda vez. A aeronave é um Boeing, está 6 milhas da cabeceira do Zé. Afirmativo, o jet Juan Romeu vai então na presente realizar um 3 agora e já intercepta a final da 17. Eu acho que tudo está em casa. Roger. Eu gostaria de receber a left from this heading, ok? Eu acho que Roger. Está 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18-95, ajuste 1021, seguirá o Embraer da Azul como número 2. Azul 9170, repito, alternada? Gente, Azul 9170, autorizado, tá? Falo quanto de espera da pista no 0, via Taxi Índia. Quando o próximo, chame torre em 1-18, destino 95, ajuste no 021. Oceaneer 6312. Após a passagem do Airbus da a retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera, autorizado. Pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporta na manhã 312. O Juliette Juan Romeu, o Kinegal no 021, vetou no 60 graus, no 29. Autorizado, pouso, pistino 6. Autorizado, pouso, dá uma só, dá uma só, pouso, lá, dá uma. Salvador Clearance, go 2196, permission Juliet, request ATC clearance. Go 2196, stand by clearance to Porto Seguro. Stand by clearance, go 2196, you have the departure. Stand by please, go 2196. Stand by. Azul 9170, bom dia, autorizado a Leandro Marte, destino 0. Autorizado a Leandro Marte, destino 0. Vem, autorizado de desvio, reporte a terminal. Poderia confirmar? A Leandro 309? Leandro 309, autorizado de desvio, reporte a terminal. Confirme a última informação, não foi copiado. Pra reaprovar? AV 33. Então, curvando já a esquerda, o Jogo Palmeiro, acredito que com o 3 agora eu reaprovo e passo. Gente. Tá, Jogo Palmeiro, curvando já a esquerda, Tower, on frequency 118.195. Tower, 18.95, go 1160, go ahead. 118.195. 18.95. Azul 9170, autorizado, decolar pista no 0, retorno 60 graus em ponto. Just confirming your airway, up is Zulu 44. Up is Zulu 44, Go to 196, read the back, correct, call me ready for setup. I'll call back. 340. Your barack 340, Zulu 5, Torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. Livre-taxi, pode estar em 0935, Juliette. Voo 9933, autorizando ingresso do site via Juliette, posição 02 indicada. Via Juliette pro 02, voo 9933. Você conheceu o Juliette Pombo? Eu confirmar a medida foi devido ao Turing? Via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Via Taxway Alpha, call you before Juliette. 416. Na 31, chame torno na frequência 1 na noite, desse 995. Frequência 295, na 31. Tipo, aguardando. Salvador, 6309, estabilizado, final e reto, Juliette, Alfa Romeo, Salvador. Juliette, Alfa Romeo, aguarde coordenação com a infraero, por gentileza. Autorizado posto destino 0, vento 1,60 graus, 1,1 nós. Tribuso na aula 0,639. 3179, decolado ao 04, controle em 0,18. Salvador 120, destino 8, 3179. Puxa, na 6312, após companhia na curva final, autorizado Lemos, posto destino 0. Agora a nave da companhia na final ali, mantém o Xanã 6312. Entre Yatael 320, tá 3, 4, 5. Juliette Alfa Romeo autorizado o cruzamento da pista no 7, reposta na Quebec, pista livre.